Vão de mais sucesso? Manda um forte abraço aí a Xavier, alô Bulhões, alô Tude, Sargento Eduardo, alô Mendes e toda a galera aí da RMS. Prazerlove, em nome de Dama, próximos eventos. Se você vai gostar, o arrocha tá tocando e não pode parar. Festa na roça é assim, segura minha mão que você dança pra mim. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vem dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamiga, o arrocha vai bombar. Vem dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamiga, o arrocha vai bombar. Portal do Arrocha, condomínio planetário, alô Barra de Jacuípe. Alô Freitas, alô Tiane, alô Tatiê Produções, alô Gustavinho, chama da Damasceno. O nosso som é massa, você vai gostar. O arrocha tá tocando e não pode parar. Festa na roça é assim, segura minha mão que você dança pra mim. Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você.